Martins Rádio Clube. Ondas médias. ZYK 606, 1,30 kHz. Ondas tropicais. ZYZ 859, 3.225 kHz. Baixa para 80 metros. Unidade móvel. 153.13 kHz. A Mensageira.